sou a Dora Galáxia e gosto muito de cozinhar. Eu sou a Luísa Figueiredo e gosto muito de ler. E juntas... criamos o podcast... Cozinhando Livros! No episódio de hoje... nós vamos entrevistar... a Dani! Maravilha! E a gente queria saber um pouco mais sobre você. Ótimo, vamos lá. Saber qual a sua profissão. Minha profissão? Olha, eu me formei na faculdade em Ciências Contábeis. E aí eu trabalhei um bom tempo no mercado financeiro, em bancos. E depois que eu fui mãe, aí eu parei um pouco com o trabalho e comecei a usar um hobby que eu tinha, que era a cozinha, com o trabalho. Então hoje eu sou cozinheira. E Dani, você falou que você é cozinheira. E onde você cozinha? Olha, a maior parte do tempo eu cozinho em casa, mas eu faço produtos para vender nas minhas lojas. Tem uma loja em São Francisco que chama Nectar. Aí lá eu vendo as geleias, os doces, licores, essas caponatas. E tem uma outra Nectar no bairro do Souza, onde hoje eu moro. E também eu vendo essas geleias, esses doces. Porém lá eu faço alguns sanduíches, algumas comidinhas. Então, cozinho na minha loja também. E como surgiu essa sua loja que você falou? Então, eu estava sem trabalhar há bastante tempo, desde que a Helena tinha nascido, eu estava só cuidando dela. E aí eu precisava me reinventar. Na época eu morava em São José, aí eu mudei para São Francisco Xavier. E lá eu tive a ideia de fazer geleias. Na verdade, o Gustavo me incentivou bastante, meu companheiro, porque ele falava que gostava muito das geleias e que ele achava que eu devia vender. E eu tinha um pouco de medo, mas falei, vou com medo mesmo. E aí fiz uns potes, levei nos comércios lá, todo mundo gostou, vendi bastante. Aí eu procurei um lugarzinho, achei um cômodo pequenininho no centro. E aí lá a gente abriu a primeira loja, que é a Nectar, que hoje é em outro espaço, mas que começou lá e continua tendo a loja lá. E aí foi assim, aí eu achei bom porque dava para trabalhar em casa e ficar com a Helena, que eu não queria perder essa parte da infância, que eu acho super legal, e levar e vender na loja. Foi por aí. E de onde você veio? De que lugar do Brasil? Eu sou mineira, nasci em Passos, mas morei a maior parte da minha vida em Sete Lagoas, que é próximo a Belo Horizonte, capital de Minas. E você gosta bastante de cozinhar? Muito! Amo cozinhar. Você prefere cozinhar doce ou salgado? Olha, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu acho que é sempre legal ter uma sobremesa acompanhando um prato salgado. Eu acho que isso que dá mais alegria, né, para comer. O salgado e o doce. E que receitas você gosta muito de cozinhar? Receita que eu gosto? É. Eu gosto muito de fazer bolo, porque faço bolo desde que eu tinha, talvez, a idade de vocês, 12, 13. Eu vendia uns bolos na escola e era o maior sucesso. Então, tem muitos anos que eu faço bolo e eu continuo gostando de fazer. A gente inventa novas receitas. E isso de doce, né? De sal, eu gosto de preparar carnes. Adoro. Onde, com quem ou quando você aprendeu a cozinhar? Olha, eu comecei muito nova e comecei porque minha mãe não gostava de cozinhar. Então a comida dela não era muito boa. Quando eu reclamava, ela falava assim, vai aprender. Aí eu comecei a ficar de olho na minha avó, nas minhas tias, e aí foi com elas. Depois com receitas, com prestando atenção em tudo, assim, eu fui melhorando. E você pode contar pra gente uma receita que você gosta de fazer, os ingredientes e o modo de preparo? Ah, sim. Olha, tem uma receita super especial, que é a receita do doce de leite. E aí a gente precisa de um leite bem fresquinho e um leite cru. E aí você vai colocar 10% da quantidade de leite, você vai colocar de açúcar. E vai deixar ferver num fogo muito baixo, mexendo sem parar. Ele demora bastante. Se você for usar uns 5 litros de leite, você vai demorar mais ou menos aí umas 6, 7 horas ou até mais para esse doce pegar uma consistência. Lá pro finalzinho, quando ele estiver quase bom, assim, a consistência, se não tomar uma consistência bem cremosa, você vai colocar um pouquinho de bicarbonato, mais ou menos 6% da quantidade de, na verdade, da quantidade de açúcar. É isso. E aí vai misturar, ele vai dar uma espumada boa e tem que mexer forte. Depois é só esperar esfriar. É isso. Tem algum livro que você já leu que tem alguma história que teve com comida? Super! E aí, o que que acontece? Eu peguei, inclusive, uma inspiração desse livro, que é uma das caponatas que eu mais vendo na minha loja, que é de uva com azeitona preta. Era um livro que contava uma história, era uma ficção, mas contava uma história que eles diziam que era da mãe do Leonardo da Vinci. E aí, eles lá na Itália, naquela época que não existia geladeira, então eles precisavam usar essas comidas em conserva para a comida durar mais tempo. E aí eles vão contando a história e na história toda hora eles comiam esse negócio, essa caponata. E aí você vai ficando com água na boca, porque eles vão explicando como que é. E você fala, nossa, que delícia deve ser isso e tal, como será que faz? E eu não sou de olhar o final do livro. E aí, no final tinha a receita. Então foi muito legal. Chama Senhora da Vinci o livro. E aí foi ótimo, assim, eu já vendi muito e continuo vendendo muito dessa... Ontem mesmo eu fiz vários potes dessa caponata. O livro Senhora da Vinci foi escrito por Robin Maxwell e é uma ficção da história da mãe de Leonardo da Vinci, Caterina. E você gosta de ler? Eu gosto de estudar... Tem muito tempo que eu estudo praticamente receitas, combinações. Tem uns livros antigos que são muito bons, tipo, tem um livro de culinária que chama Dona Benta. Ele é grossão, tem em várias casas. E são receitas, assim, da avó, sabe? Receitas antigas. E isso mexe com assim, o sentimento das pessoas. Quando você faz uma receita, assim, antiga, de vó, que não tem muita coisa moderna, a pessoa come e leva ela para esse lugar, assim, de carinho, né, de cuidados. As Receitas de Dona Benta é uma coletânea de receitas de 1940, com mais de 1.500 receitas muito usadas até hoje. E também gosto de ler outras leituras que não tem nada a ver com culinária, mas eu acho super importante estudar. Que gêneros e autores que você gosta? Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, li vários livros dele. E é isso, eu gosto muito de ficção. Gabriel Garcia Marques era um colombiano considerado um dos maiores escritores do século XX. Seus principais livros são Cem Anos de Solidão, Notícia de um Sequestro, O General em Seu Labirinto. Tenho lido alguns livros assim, de pautas, alguns livros sobre racismo, que eu acho que é legal a gente ter essas informações para saber agir, porque mesmo sem querer ser, às vezes tem algo que a gente fala que não é legal. Então eu estou gostando desses livros de pauta, feminismo, racismo e vários outros. E quando criança você lia bastante? Lia, adorava. Eu morava numa cidade pequenininha e tinha uma biblioteca super legal. Eu passava bastante tempo lá. E tem até uma história engraçada, que uma vez eu peguei vários livros e eu fui viajar. E aí passou o prazo de entrega. Então quando eu voltei tinha multa. E eu fiquei muito envergonhada, eu não queria ir mais lá. Minha mãe foi me ajudar a resolver, mas eu não queria voltar. E minha mãe ficou preocupada, ela falou, meu, será que ela adora ler, será que ela vai parar de ler porque ela teve esse problema? E aí ficou me explicando que não precisava disso. Só que a gente mudou de cidade, aí na nova cidade tinha outra biblioteca e eu me livrei dessa vergonha. E agora, você tem o costume de ler? Eu não, no momento, tem algum tempo, assim, que eu não tô com, tipo, um livro de cabeceira. Vou te falar que o último livro que eu li foi a pedido da Helena, que foi o Diário de uma Princesa Desastrada, o primeiro, Porque ela falou que para eu estar nesse mundo dela, eu precisava ler um livro que ela estava lendo. Então eu li esse livro, me esforçando bastante, porque eu estou trabalhando muito, estou um pouco sem tempo, mas preciso voltar, porque eu acho que é um hábito necessário para tudo. O Diário de uma Princesa Desastrada é um livro escrito por Meide Lacerda e ilustrado por Renata de Souza. Esse livro conta a trajetória da Princesa Amora e as comidas em seu mundo mágico. Queríamos agradecer a Dani, nossa entrevistada de hoje. Caso você tenha ficado com vontade de comer a compota de uva e azeitona, visite a loja da Dani, Nectar, em São Francisco Xavier e Monteiro Lobato, no bairro dos Souzas. Esse foi mais um episódio do Cozinhando Livros. Tchau e até a próxima. Continue sempre cozinhando e lendo.